Eu absoluto, ele ficou louco, velho. Gente, se eu tô um pouco abulelé hoje, culpe a live da Maresol hoje que eu tive que ajudar a desarmar o da bunda. Isso me ferrou meu psicológico. Mano, pera lá. Não, é que hoje, Ian, o Maresol me convidou pra estreia do novo programa que ele tinha que desarmar uma bomba e eu que tinha que passar as instruções pra ele desarmar a bomba. Né? Putz, foda. E aí, né? Não deu certo, eu quase fui demitido, né? Mas era, no final foi da Globo, que eu nem trabalho lá. Mas enfim. Aí é o seguinte: eu quis dizer cucu beleza, mas eu acabei dizendo cucu cabeludo. Cabeludo. Teu cabelo do nada. Ô, Noronha, teu nick é o FNLM, né? Sim. Ok, Sim. eu vou te dar uma skin surpresa, foda-se. Kkk. Oba. Pronto, já tá entrando de novo. Fernando Noronha, que é o dono do canal Pronto. TV If Lasers, viu? É isso aí. Se inscrevam. Pô, JP, espera só um pouquinho que eu já tô voltando, tá? Beleza. Ô, Eu estou Noronha. gritando. E crashou, foi tudo. Eu Cara, tava um mapa tá dizendo que. lembrando o grande tempo do Mansão Maromba na Load. Sim. Jackbox, no caso, não é nem da Load, nem Isso. da Load. Inclusive, se eu, no caso, eu acho que eu vou streamar, como eu falei pro Afonso, eu vou streamar dessa vez. Ô, gente, coisa boa que agora o jogo tá em português. Aí, ó, Então, Ronald. amém. Mas não, eu já sabia, Pablo. Foi por isso que não, não. eu animou isso. É bom, entendeu? Inclusive, ô, Noranha, olha a tua skin. Peraí. Deixa eu ver. Essa foto Aê! com você na frente. Lamuzinha! Opa! Agora vamos matar o Noronha. Agora vamos matar o Noronha. Ah. Não, agora tem que atualizar, ué. O bom é que se eu falar isso muito alto, vai vir a polícia, a PM aqui. Um maluco fala pro outro, Não consigo. tentativa de morte aqui. Que é isso, Bi? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Apareceu em 25 jornais. Deixa eu ver que horas são agora. Caralho, já é 11 horas. Porra. Tchau, tempo voa. Quando a gente tá fazendo as coisas que a gente gosta, Merda nenhuma. exatamente, doutor. Olha só, Lamo. Caralho, velho. Tipo, Garim! é a skin que diferente daquela que você tinha, Naranja. O Fro botou em mim. Show de bola. É muito de bolha, né, skin? Garim, Garim! É que você falou, o Fro botou em mim, minha quinta, meu lado, quinta série. Que é isso, rapaz? Hoje o Pablo e o Gatuno estão quitão, viu? Olha que eu tô muito quietinho, não tô dizendo nada, nem anedota eu tô fazendo de tão deteriorado que eu fiquei depois dessa live. Eu fiquei muito. Ô, TV, ô, diga. Oi, TV. TV. Se bobear, se for me chamar e tal pra fazer estreia assim, eu vou ficar igual aquele maluco lá daquela live do Portioli, Você vai surtar. da pegadinha do Portioli, aquele lá do. Não, o Portioli falando assim: não, é aqui, esse cara aqui. Aí o cara meteu um socão na mesa: não, atrás! Não, você vai surtar. Eu acho que depois, até se ele chamar o Gatuno pra ajudar, o Gatuno vai surtar. Não vai aguentar. Puta que pariu. Pior que às vezes eu me pego cantando a música do Celso da Maria Sol. O O problema Celso é. explodiu as torres. Essa mesmo. Todo Meu mundo Deus do céu. Celso, Celso, caralho. Todo mundo faleceu. A minha sorte, acho, mas às vezes dá meio que medo de cantar. Tipo, eu me toco. Tipo, dá meio que medo de cantar no. Quando eu tô no trabalho, né? Porque eu trabalho na prefeitura e o nome do prefeito nosso é Celso. Não, e o JP, que tem um colega de trabalho chamado Celso, toda vez que ele olha pra ele, ele lembra do Celso. Gente, vocês falando de Celso, lembrou da Celso Supermercados vendendo o Dak Macro do Roberto. Vendendo o que do Roberto? Da Kimakura. Mas o que é isso? Desculpa, ignorância. O que é que tem a blusa aí? Aquele travesseiro que, de corpo inteiro. Que tem lá de. Vai botar a perna de madeira no. Tem perna de ferro no travesseiro? São tantas emoções, né, bicho? Bicho. Você tem certeza que você colocou o bagulho na minha perna, bicho? Tem um cupim aqui, meu. Não, é o seguinte, bicho, que o maior tiro no pé do marketing brasileiro foi o Roberto Carlos no comercial da Friboi, sendo que o cara é vegetariano. Uhum. O maior tiro no pé da história do marketing brasileiro. Não, essa cara aqui é Friboi. Ah, com certeza, Friboi. Tanto que eu acho. Tanto que o Tiririca, aquele comercial que o Tiririca foi processado, é mais lembrado que o Roberto Carlos na Friboi. Bebê Fãs, bicho. Sim. Eu não consigo esquecer desse tweet. Celso Produto. 22. Puta merda, é essa bosta! Deixa eu ver. Passe as noites com... Meu Deus do céu. Olha que legal, uma perna menor que a outra. É incrível esse poxa! Se a perna é menor que a outra, imagina a do Boris Casoy, como é que não deve ser o travesseiro? Meu! Zoba, Boris Casoy na rede TV. Zoba, porcaria, merda. Cadê a imagem? Cadê a imagem, ô meu querido? Vocês pesquisaram? Não tem a picareta, Noronha. Então, também ué, não tem. Ah, tá no o chat? Zoba. É, do Discord. Meu Deus, que é isso, bicho? Roberto Carlos tá parecendo uma minhoca, uma lombriga deformada, que é isso? São tantas emoções. Esse travesseiro aí só me lembra aquele depoimento lá do Páginas da Vida, a história lá da moça... Toda cagada. Pior que eles também são criados. Pera, pior que eles são criados disso aqui também, ó. Isso aqui também, ó. Lá vem uma desgraça. Que? É o Extreme Buzz Edition. Cadeira gamer de ônibus. Sabe quem ia gostar, o gatuno, dessa cadeira gamer? Coisa pra, pro próprio braço. É incrível. Desumado. Incrível. Produto Celso. Cadeira de estudante. Não, engraçado. Eu tô impressionado de não ter nenhum produto aqui relacionado com o terrorismo. Isso que me impressiona. É que nem eu. Porque o Celso prova da inocência dele. Vai ter o CD. CD não. Terroristas do Forró. Não, o Fernando, o cara teve um programa chamado Curtindo uma Viagem em 2001, que é prova maior que isso, que ele que causou ônibus. Maior do que isso. Não tem. Não. Falou no avião. CD do Aviões do Forró. Pois é. Depois mudou pra Curtindo esse avião do Forró reais, foi. Um adinho dos Estados Unidos que sumiu magicamente depois do acidente. Pois é, tá vendo? Não, engraçado, né? Esse programa já foi tanta coisa, Curtindo uma Viagem, Curtindo com Reais e Curtindo com Crianças. Esse terceiro foi com um nome muito esquisito. Pelo menos não foi que nem aquele programa do Evê Sobral. Guerra. Vanda Feijão. Deixa eu ler aqui o anúncio. Pesquisa de mercado é pra quem não se garante na porrada. Fanta Feijão, não adianta ligar pro saque que eu cortei o fio dos telefones. Fanta feijão deve ter gosto de caldo, né? Não, melhor que tá ali, ó. Fanta, sabor feijão, fonte de gás. Não, olha o tweet. Passamos 8 horas do nosso dia dormindo, 8 horas do, trabalhando e 8 horas não desfrutando de um delicioso caldinho de feijão gasificado. Mas esses tempos acabaram. Exclusivamente no Celso, nós temos aqui que ninguém pediu, mas que todos... Olha, realmente. Não, mas eu entendi uma coisa, o Pablo, que eu acabei de... cenário. Olha aí. Cada crise foi foda. Não, é sério. Foi aquela fase daquele maluco da televisão? Não. Cara, pior, acho que pior que foi, mas já era crise ali. Já era crise da emissora. Eita. Já tinham perdido a vice-liderança. Já não, então, foi com o cara da...